Toda pedra pode ser um diamante. Todo dia pode ser um grande dia. Toda noite pode ser aquela noite. Aquela noite não foi, mas também podia. Aprendi na poesia anestesiante e na porrada sagrada de cada dia. Que a gente pode e deve ser confiante, mas não pode dar mole nem quando a gente confia. Não me arrependo nem do que eu não fiz. Tô na onda desses imbecis. Não tô na boca nem tô no nariz. Quem fala muito não sabe o que diz. Não me arrependo nem do que eu não fiz. Tô na onda desses imbecis. Não tô na boca nem tô no nariz. Quem fala muito não sabe o que diz. Esqueceram zero na minha conta. Se der mole, vagabundo monta. O esquema é uma cama de gato. Mas não vão me derrubar. Não sou eu que vai pagar o pato. Não sou queijo pra engordar o rato. Não fico de bobeira, cafungando nessa ratoeira. Quero ver quem vai dizer quem é ingrato. Tô na dividida, mas não entro de primeira. Levei uma rasteira de quem sempre tabelou comigo. Antes só do candaco, esse tipo de amigo. Malandro é malandro, mané, mané. Mas quem faz tudo de malandro é porque não é. Não me arrependo nem do que eu não fiz. Não vou na onda desses imbecis. Não tô na boca nem tô no nariz. Fala muito, não sabe o que diz. Não me arrependo nem do que eu não fiz. Não vou na onda desses imbecis. Não tô na boca nem tô no nariz. Quem fala muito, não sabe o que diz. Cavaleiro andante, sempre tô de pé. Tem e é, vou do jeito que der. Cavaleiro andante, eu perdi bastante. Fez cabeça no lação pra segurar o boné. Cavaleiro andante, sempre tô de pé. Tem e é, vou do jeito que der. Sei que a pedra no caminho pode ser um diamante. Nem sempre que parece é. Sei que a corda arrebenta do lado mais fraco. Sei que a vida é uma sinuca, mas confio no meu taco. Confio no meu taco, se liga pela saco. Na mesa, na caçapa, mas no campo é no buraco.